Senhor, eu ouço a tua voz. Me chama a voltar, eu sinto a tua paz. Amor que não cessa, mesmo em traição. Te buscarei, Senhor, em meu coração. Como povo de Israel eu me afastei, mas tua graça, ó Deus, sempre esperei. E mesmo perdido, tua mão me encontrou. Tu me compraste com amor que não falhou. Sombra, eu clamo a ti. Sem rei, sem príncipe, eu sei que estás aqui. Teus braços me abraçam, me trazem de volta. Te buscarei, Senhor, minha alma exalta. Como povo de Israel eu me afastei, mas tua graça, ó Deus, sempre esperei. E mesmo perdido, tua mão me encontrou. Tu me compraste com amor que não restaura-me.